A Sura dos Fraudadores. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Wailul lil mutaffifin. Ai dos fraudadores. Alladhina idha iktalu 'alan nas yastawfun. Que quando compram algo por medida aos homens, a exigem exata. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. E quando lhes vendem algo por medida ou peso, fraudam-nos. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. Esses não pensam que serão ressuscitados. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. Em um formidável dia. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Um dia em que os humanos se levantarão para estar diante do Senhor dos Mundos. Em absoluto, não pensam. Por certo, o livro dos ímpios está no Sijin. E o que te faz inteirar-te do que é o Sijin? كتاب مرقوم. É um livro gravado. ويل يومئذ للمكذبين. Nesse dia, ai dos desmentidores. الذين يكذبون بيوم الدين. Que desmentem o dia do juízo. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. E não desmente senão todo agressor, pecador. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Quando se recitam para ele nossos versículos, diz: são fábulas dos antepassados? كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Em absoluto, não o são. Mas o que eles cometiam lhes enferrujou os corações. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Ora, por certo, nesse dia serão vedados da misericórdia de seu Senhor. Em seguida, por certo, sofrerão a queima do inferno. Depois, dir-se-lhes-á: eis o que desmentieis. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Ora, por certo, o livro dos virtuosos está no Iliin. وما أدراك ما عليون. E o que te faz inteirar-te do que é o Iliun? كتاب مرقوم. É um livro gravado. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ. Testemunham-no os achegados a Alá. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. Por certo, os virtuosos estarão em delícia. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Sobre coxins, olhando as maravilhas do paraíso. Reconhecerás em suas faces a rutilância da delícia. Dar-se-lhes-á de beber licor puro, selado. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Seu selo é de almíscar, e que os competidores se compitam então para isso. ومزاجه من تسنيم. Sua mistura é de tasnim. عينا يشرب بها المقربون. Uma fonte de que os achegados a Alá beberão. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Por certo, os que cometeram crimes riam dos que criam. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. Quando por eles passavam, piscavam os olhos uns aos outros. وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ. E quando tornavam às suas famílias, tornavam hilares. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. E quando os viam, diziam: por certo, estes estão descaminhados. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. E não foram enviados sobre eles por custódios. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Então hoje os que creem se riem dos renegadores da fé. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Estando sobre coxins, olhando as maravilhas do paraíso. Os renegadores da fé não serão retribuídos pelo que faziam?